aquí. Eis como chuva em mim renova e restaura meu ser. Oh, oh, oh. Olho pra ti, olho pra ti, olho pra ti, olho pra ti. Sobre a terra és rei, puseste vida. Muchísimo.